E a tradução da semana do Escola Show traz todo o sentimento daquele, o rei da música, Michael Jackson. E do nada, alô. Uma tradução, Escola Show Produções, pra você. Another day has gone. Alô, Dedé, riscou. I'm still all alone. Ah, me estalou e ralou. How could this be? How could you be? You're not here with me. Diana riu de mim. Never said goodbye. A neve secou, pai. Someone tell me why. Someone very white. Deite reto e é gol. Em Lima eu socorro. Evitei assim lilás, Marcelo. Maldito eu se borrei. São terroristas, rima e vocês. E do nada, alô. Olha aqui pro tio. Tô ali fora, way. Ai, eu ri dos três. E do nada, alô. Olha aqui pro tio. Tô ali fora no pátio. E o Luizinho amarrado. Dudu, do nada, alô. Por favor, consultar o catálogo telefônico ou chamar o serviço de informações. A ligação mal completada de Michael Jackson aqui. No Escola Show, a tradução da semana. Justinho da night. A torta quer de carne. As químicas te come. Errou, tio Lima Ardes. Ah, que rida de press. Hambúrgueres, ai meu pé. Depois vai vir de ré. Teu forever que é um bigué. Evitei assim lilás, Marcelo. Maldito, eu se borrei. São terroristas, rima aí vocês. E do nada, alô. Olha aqui pro tio. Tô ali fora, away. Ai, eu ri dos três. E do nada, alô. Olha aqui pro tio. Tô ali fora no pátio. E o Luizinho amarrado. Dudu, do nada, alô. Eu espero 3 anos e não como Rony. Engulo com nojo água. Do bidê. Albité! Lindo isso, hein? Linda essa música, linda essa tradução da semana. Tem umas partes aqui que Michael Jackson declama pra elas serem traduzidas. Por favor, meu querido professor Cedilha, uma salva de palmas, professor Cedilha. Realmente, vamos aqui pra tradução então, meu querido Marcão. Opa, vamos lá. Tem uma parte muito bonita, não é, que ele fala, não é? Realmente, professor, lindo isso. Gostaria que você traduzisse pra gente aí as partes faladas, já que você é o cara no inglês. Pode deixar, meu querido Marcos Amaral, vamos lá. E do nada, alô. Olha a mente, tio. Tô ali fora, way. You and me, você e eu, não é? Aí está, hemorroidas in my hole. My hole, todo mundo sabe, é buraco, não é? Hemorroidas in my hole. Grande momento épico esse, Marcos Amaral. Que lindo, professor. Que lindo. Muito obrigado, professor. Olha, sensacional. De nada, que isso. É, aqui está, estou aqui para isso, não é? Que do nada, Lua. Que do nada, Lua. Tem esse momento bonito agora aqui também, ó. Seringueiro, ó. Seringueiro, aí está. Uma bonita homenagem também a toda a fauna e flora do Brasil, não é? De Michael Chambers aí. Ele ri das amigas. Ri demais, né? Ele ri, né?